Nessa impressionante fotografia, uma multidão de garimpeiros é capturada em plena atividade no garimpo de Serra Pelada, no Brasil. A cena, caótica e ordenada ao mesmo tempo, retrata trabalhadores cobertos de lama, carregando pesados sacos de terra e cascalho enquanto escalam precárias escadas de madeira. A perspectiva aérea da imagem ressalta a dimensão monumental da operação de garimpo, com fileiras de homens subindo e descendo, formando um padrão visual impactante. O contraste entre a lama escura e os corpos exaustos reforça a dureza do trabalho e as condições extremas a que estavam submetidos. A fotografia transmite uma sensação de esforço coletivo, mas também de opressão, evidenciando a realidade brutal da corrida pelo ouro. Salgado documenta não apenas a luta diária desses homens em busca de uma promessa de riqueza, mas também as consequências da exploração humana em um ambiente de trabalho árduo e desumano.